DJ Fábio, o número 10. O F10 do Pará. Alô, DJ Fábio. Bora começar. Desse jeito. DJ Fábio. Já tô na área. Deixa comigo. Aí, DJ Fábio. Vem, vem com toda a pressão. Bora começar bem lá, gira, mano. E agora? Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Fábio S10 e invadimos de pené. Comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei, oi. Oi, cheguei. Bora, Roberto, está aqui com a gente. Meninas, vem uma... É o seu Roberto, tá ali, só de boa. Meninas, ele é a loira. Vou escolher quem vai me dar. E o homem do frango também. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado. E seu Roberto, que é o pai do Betinho Promoções, via que era... tá aqui com a gente. Tomou só tapa... Hoje ele veio com o Cid Moura. Tomou só tapa na cara e saiu coleira quente. Tomou só tapa na cara. Wallace dos Fantas Minhas, já no pedaço. Alô, Jack Mineiro, todo mundo. Com minha dona da festa, era aniversário dela. E aí? Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. O quê? Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma... Meu amigo Marco do Comércio, tá com a gente? Tudo ainda arrastei. Um abraço pro Tim, valeu! E o melhor de tudo, ainda arrastei do Latim! Ele é essa loira, sempre! DJ Fábio. Velha guarda, né, Bacurau? O grave faz tu e a bunda dela. O Kid bate. Do Frango, abraço ao Sequinho. Tá aqui com a gente também, valeu! Bate, bate, bate. E o bate grave tudo, faz bate tu, tudo. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai. Bora, Renanzinho! Chegando a nossa prova! Vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Mega Robson. Vai, acompanha o grau. Galera invadindo geral hoje. O Valero mais uma vez. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. O grave faz tu. E aí? E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate. E bate, bate, bate. E o grave faz tu. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando. Olha a Pipirinha, chegou! Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o braço. Bora, Mariano, tá com a gente! Um abraço! Bora! Barbearia do Caio, abraço a vocês, todo mundo com a gente! Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho. E Jaque Paula? No sapatinho. Império das Jaídas com a gente! Só no sapatinho. Ela falou que gosta, vai! Escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. E o quê? Só no sapatinho. Só no, e vai só no sapatinho, sapatinho. Só no, só no, só no, só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. O M40 tá com a gente! Olha, ninguém sabe. Um abraço pra você, M40! Senta sem ninguém. Ver, vai, e aí? Sem e ninguém aí? Sabe. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém. É o Vavag, Daria? Tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Se conta pra alguém, não te como mais. te explanar, eu não te como mais. Te contar pra alguém, não te como mais. Te explanar. Bora, Big Big, tá com a gente. Um abraço pra você, garoto. Ele é o primeiríssimo sempre. Sempre, sempre. Tava com falta na casa esse casal, viu? Hoje eles vieram da forra. E companhia do meu parceiro Vavá. Marival tá com a gente. Pode crer. Bora detonando o DJ Fábio! É o DJ Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. Como é que é? Vai sim, assim, ó. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do... Meu amigo Kaique Brechão e a primeira dama. Piloto, tá com a gente também. Piloto. Valeu. Piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um... Tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro, tu vai... A gente recebeu o nosso amigo Zeca da Joia. Um abraço, você tá com a gente, valeu, Zeca. Tu tá no céu, qual que vai ser? Léo da Striga, sim, equipe Caixa Baixa. Qual que vai ser? Meu parceiro Jonathan, goleiro, equipe Zeca Litro, o Cicinho e equipe DF com a gente. Bora, bora. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita. Aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança xereca, eu te... Um abraço, minha Rafaeli. Ela que tá no berço. E ela é hobby de coração. É um hobby. Tá aqui em cima, ela tá que... Inclusive, esse aniversário, viu? Foi o mais comentado da semana. E aí? Eu taco no oceano. Toda a comitiva do Latino hoje. Pra gente bebemorar esse aniversário. Eu taco no oceano. Empresários, Flávia Marcela com a gente, aqui no Hobby. Hobby Santa. Tirou meu ar, fiquei sem chão. Bora agora! Vai, vai, vai! Quebra de ladinho, pega a zona pura. Robson. Pontinho, cara do talentinho. Bora de Luna! Quebra de ladinho, pega a zona pura. E aí, Jack Ball? Pontinho, cara do talentinho. Qual é? Robson. Sebra! Pega a zona pura. O som desse pontinho, cara do talentinho. E vai no talentinho. Flexiona, flexiona, flexiona. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, que pouco grave na quebrada. O balão já tá aceso, e eu já tô bem desde. Brincadeira do momento, virou, foi rave, foi rave. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Com vocês, pra vocês, Léo San... É o Robin detonando! O gigante, o boyzinho, fica no talentinho, chama! Quebra de ladinho, que é isso, da boneca? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round? Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão, se daí! Se prepara aí! Chama! Vai! Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. Deixa eu mandar um abraço. Tá... O Thiago Bison. Atrito. O Bill, abraço. Qual é que tem mais todo talento? Mundo. Qual é que sabe mais? E agora? Vai começar o combate. Se prepara, fia. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Meu amigo Mariano, vai na guarda, um abraço, Mariano! Chama ela! Vai começar o combate. Alô, Pipirinha, dá-lhe a cortada, garoto! Soca, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caixa baixa com a gente, valeu! Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate tudo. We'll be right back. conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Ó, oh, e qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais, olha aí? Chama! Vai começar o combate. Vem, soca, soca, toma, toma, bate. Toma, toma, bora, Renanzinho. Bora, garoto. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Tá valendo? Soca, soca, toma. E aí, Henrique, tá valendo? E aí? Mas enquanto nós vai mais pra lá, você não vai mais pra cá. Vai, Henrique, vai pra cá? É isso? É isso? É isso? DJ Henrique de Ferraz. Flanque a primeira dama. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e brrr, meteu a puta na... Pega a moto! Ô, maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar, jogar, jogar, jogar. Vai jogando, vai! Vai jogar, jogar, jogar, jogar, jogar. Tá só começando, Rob! Vai jogar, jogar. Vamos nessa! Vai jogar, jogar, jogar com a bunda. Aqui no bailão de rua. Ô, maluca, vai jogar, vai jogar com a bunda. Vem curtir hoje! Vai jogando tudo, tudo! Eu já falei pra essa mina não beber. Meu amigo Frank, Dinho, chama aí o Nico doido! Galera velha, guarda isso aqui pra gente! Um abraço! No meio do baile ela faz várias loucuras. No meio do baile ela faz várias loucuras. Agora fica doida, hein? Perturbada, perturbadinha. Vem aqui, BTF, tá com a gente! Pra aquecer, pai d'água, vamos lá! E aí, WL? E aí? E aí, Leleto, que é que elas querem? Bailão de... Renan! Aí, Evandinho, que é que elas querem? Bailão de... Bora começar que o Flamengo ganhou mais uma hoje! É, hoje. Aí tu já sabe, a gente não pode parar! E o M40 fica daquele jeito quando o Palmeiras perde. Vamos que vamos! Vai, pandeirão! Vai, pandeiruda! E aí? Vai, pandeiro! Bora, meu amigo Big Big, um abraço pra ti! Tá ali com a gente, só animou! Valeu, garoto! Vai, vai, e aí, Lelé? E aí, vai, vamos! Gente, galera, vai começando a detonar, começando a sacudir, estremecendo tudo aqui hoje no Bolero. Mais uma vez, o nosso hobby. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. DJ Fábio, Fábio, o carisma, a disciplina e o profissionalismo que conquistou você. Bora começando, detonando, sacudindo, vamos estremecendo e vamos estremecendo, vamos estremecendo, meu robô estremecendo, meu robô estremecendo, tudo, tudo, tudo, acelera aí! Bora, Fabinho Ferrari! E vai! E vai botando na pressão, na pressão! Vou puxar o seu cabelo, te dar vasta tô na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. E dá-lhe a chatapinha, dá-lhe, dá-lhe a chatapinha, dá-lhe, dá-lhe. Cara de brava que me dá maluco. E aí, peru? Como é que é, garoto? Ela é folgada e às vezes ela sou. Quem tá solteiro vai cantar aí. Voltou, virou? A carroça tá cachorro, tá cachorro, tá cachorro. Foguei, mas vou. Foguei, mas vou. A roça que tá cachorro, tá cachorro. Coisa já vira, a minha ex quer virar minha amiga. Quero ver vocês, vai. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Como é que é? Como é que é? chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Idiota, idiota, idiota, idiota, toma chifre pra caralho. E amigo Louro, presta atenção, abraço Louro! E a torcida do Flamengo joga a mãozinha pra cima, e a do Mengão joga a mãozinha pra cima e joga essa mãozinha no 3, no 2, no 3, no 2, no 1, agora! Corre a mãozinha pra cima e grita! Era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu der. É o Robbie. Saiu som da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Os fantasminha que acha baixa aqui com a gente de todo mundo. E o Renanzinho. Bora, bora, bora. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. E vai sentando, vai sentando. E vai sentando, vai sentando, vai sentando, tudo, tudo. DJ do baile vai te passar. É muito rock, peru! Baile vai te passar a fita, a fita, a fita, a fita, a fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita. Será que já dá, bicho? Já dá, bicho? Pega a chave e mete. Vai, vai! Pega a chave. Bora, G! Mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega. E o PH? Sai do lado! Ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Quase todo mundo! E mete ficha. Pega a chave e mete ficha. E aí? Mais pólvora! Bora, Bibirinha! O Miau e a família Fitch da Cabanagem, um abraço Miau pra você também! Hoje não! E aniversariante da noite! Tá aqui com a gente! Todos a bordo! Bora, Rafael! Você tá no berço! Explode o bagulho! Chama, vinha pra cá! Chama, vinha pra cá! Chama, chama, chama, chama! Aí! All you people in the house, get up! E aí, Bacurau! Say hey! Bora, garoto! Uma putaria no sapatinho, eu e você e as suas amigas no sapatinho, vamos fazer uma putaria no sapatinho, eu e você e as suas amigas no sapatinho, ei, ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, cafede, vem cá, cafede, vem cá, vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, cafede, vem cá, cafede, vem cá, ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, equipe da Terra Vida com a gente, também um abraço do Fábio, chama novinha pra cá, cafede, vem cá, cafede, vem cá, chama novinha pra cá. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Bora, seu Roberto! Seu Roberto! Dale! Sabotei o corpo desse otário, otário. Sabotei o corpo desse otário. Tomei o dinheiro dele, eu tirei o seu contato. Amei o dinheiro dele, mais um golpe foi firmado. Eu que sabotei o corpo dessa piranha. Eu que sabotei. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. É 28 e a família Bicho da Cabanagem com a gente. Fernando, dois. Wallace e a Chaque. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Família Tormento. Deixa eu mandar um grande abraço pra galera da Hilux por ali. Mochila nas costas. Todos os DJs, galera, Hilux, um abraço aqui do 10 pra vocês. Valeu! Número 10. E vai gastando, Dudu, vai gastando. Não importa se ela for, tá muito tempo. E aí? Se ela desce, sobe no tempo. Como é que é? Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca no para. Bora, família Tormento, enlouquecer geral hoje. Bagulho é doido. Não para. Gente, vai detonando pra você. The best DJ Fábio takes your imagination to the limit. Libera mais uma aí, Fábio! Fábio! Fábio! Fábio! Olha, Big Big, daqui a pouco chega aí com o Tio. O Tio, o Tio. Tu sabe que é nóis. Um abraço aqui do UF10. E aí, mãe, vamos! Já, já, já! Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Bora, meu, esquece abaixo, esquece abaixo por aqui. No celular tem uma mensagem de alguém. Alô, Cezinho! E aí? Todo sem cheirão de lágrimas. Como é que é? E agora, todo tempo sem saída, porque te entreguei a minha vida. Bacurau hoje. Só quis brincar. Muito bem, viu, Bacurau? Acho que eu tiro o chapéu pra ti, moleque. Mas eu sei, a quem se faz, a quem se paga. E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Quem sabe solta a voz. Perdão, pode chorar. Pode. E aí? Dá pra você. Será? Pode chorar. Espetacular. Ei, o robô. Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita. Meu amigo Mariano, galera que veio lá do tal, um abraço pra você, viu, Mariano? O toque mais suave. Galera que é velha guarda no tempo do X8, olha! Toma, toma! E aí, bora! Sábado, dia 7, é no setor. Na TR. Esse é meu novo setor agora. Não vou deixar então. Ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat, Moral tem. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Tô tentando te ligar, sei lá, só tô dando desse recado. O que é que tá acontecendo contigo? Não sei. Você apareceu. Celo GDG já tá no pedaço. Hop, eu tô no hop. E vai pro hop, vai pro hop. Eu tô no hop. Por que você desapareceu? O quê? Eu tô no hop, eu tô no hop. Meu amigo, saca da joia. Se faz presente com a gente, um abraço pra você, viu, garoto? Tá aqui. DJ, olha, saca da joia, inclusive. A gente vai estar levando esse robô lá no Maranhão. DJ, bagulho vai ser doido no Maranhão. O Popi da Nike e o Patriquinho GDC com a gente. Guinho do Frango, alô, Guinho. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade falei pra desenrolar. Como é que é? Tava pegando maconha e cocaína bolada naquele clima. Bora, papá, tá de volta com a gente. Essa camisa, moleque, é top demais. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga. O Farofa tá com a gente, valeu. Soltava pipa, jogava bola de gude. Esculachava na pelada. Vira aqui pra cabanagem, beijo hoje com o número 10. Meu mano, sabe bem. Onde vai dar esse caminho? O número 10. Tu me lembrou da sua infância? Gente, qual é o teu som? Fala pra mim agora. Robson. M40 veio e já disse. Essa segunda, pode me esperar lá no Caribe. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. Outra fica de 57. Eu vou guardar sempre comigo. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Mas ela quer o seu envolvimento. Mas ela quer, mas ela quer. Ela quer o seu você. Ela quer o seu você. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. E agora? Jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Vamos, Bel. DJ Lohan que tá tocando. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te traí. Vai começando no passinho. Sou o meu pai. Namora não dá, namorada não, namora não dá. E aí? Namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer uma. Não dá não! Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer uma. Não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Não dá pra namorar. Namora. Bora, tormento! Não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer uma pau. Meu coração quer ela, mas meu pau quer uma pau. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Vai explodir, vai explodir. Todos os canhões. Explodir. explodiu, bum, explodiu, bum, explodiu, bum, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu. Alô, Felipe! Rapidinho, rapidinho, rapidinho! Bora, corre! Me dê de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que já tá cansado? Analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Vai, Bacurau! Você sabe que o livro. Agora! Pode, pode, pode sentar. Pode, pode. Não te abicora, juro. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Vou parar. E a gente vai sacudindo tudo, tudo, tudo. Tem doida, puxa, doida, tem doida. E doida, e doida! As pê que tem doida quando vê os caras doido. As pê que tem doida, doida, doida, doida, doida, doida. As pê que tem doida, doida, doida, doida, doida, doida. As pê que tem doida, doida, doida, doida, doida, doida. As pê que tem doida, doida, doida, doida, doida, doida. E doida tudo! Solta no ladrão, taca, taca, taca, taca, taca, solta no ladrão. E taca, taca, taca, taca, taca, solta no ladrão. Taca, taca, taca, taca, taca, solta no ladrão. SP, SP. Tem doida, tem doida, tem doida. E doida, geral! Tem doida, tem doida. As pê que tem doida quando vê os cara doido. As pê que tem doida, doida, doida, doida, doida, doida. As pê que tem doida, doida, doida, doida, doida, doida. As pê que tem doida, doida, doida, doida, doida, doida. As pê que tem doida, doida. É o Rob no bolero! Mega Rob! É o melhor e produções. Vamos lá! Beijo que você me deu. Alô, Júnior! Momentos inesquecíveis que passamos você e eu. E agora? Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você. Inclusive, eu quero registrar a presença do meu grande amigo Barbudo, lá do Carroça Festa. Está aqui presente com a gente. Convite feito, convite aceito. E ele veio! Valeu, Barbudo! Ele rompeu essa fronteira pra curtir o Rob aqui no bolero. Atravessou pro outro lado. Bora pra cima! Lá vai! DJ Fábio F. Renanzinho, bora, garoto! Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. E aí? De quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando boa noite. Sentimento seu nenhum. Um abraço, meu Adriano GDG. Está aqui com a gente. Valeu, Adriano! Olha, meu grande amigo Celo. Um abraço pra você, já tá no setor. Valeu! Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchau. Lembra a gente no começo. A minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Fala, seu Roberto. Ele, a loira. Roberto aí, que é o patriarca do nosso amigo Bestinho. Nosso patrão, na verdade, né, Ju? E o seu Roberto meio curtinho. Bora, Fabinho Ferrari, tá ali também. samba va padma samba va padma samba va padma samba va om dalai lama om dalai lama om dalai lama. Te lembra dessa, Felipe? Lá no Balneário, lá em Bujaru. Bujaru. Padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va om dalai lama om dalai lama om dalai lama. Wallace e a primeira vai debaixar aqui com a gente. Valeu! Meu amigo Mauro Biel, o Jesus com a gente, toda a galera, um abraço! Só pra sacudir, pra gente detonar que daqui a pouco tem cobiçado também! Um cachilado, vou reticar, roiate. Na que tancada, tão cachilada, haque se tare, roiate. Uia wakana, ne hippie uia, na cacedina, roiate. Meu amigo Mauro, alô Mauro, fantástico! Waka tancada, quem aqui tá solteiro, vai pra cima! A torcida do Flamengo, feliz amigo! Vai agora, vai agora! Waka tancada, tão cachilada, bora fritar, eletrizante! Uia wakana, ne hippie uia, na cacedina, roiate. Comércio da Lula Gil, da Eletrizan. Tá com tudo embaixo o povo. Ele é loiro. Júnior, alô Padilha. DJ Fábio. Falando no Padilha, Júnior. E uma galera que veio lá do Tauá, viu? Vai curtir com a gente. Esse João Pedro Fronteiras. Alô Mariano. Velha Guarda, um abraço pra você. Tá aqui com a gente, só na manhã, só de boa. Tá curtindo? Meu amigo Papagaio, lá do bar do Papagaio da 3 de Maio, tá aqui com a gente também! Patriquinho BDC, empresário Dedê, o Pop da Nike com a gente! Valeu! DJ Henrique de Ferraz. É o Popi, na verdade. Pega várias delas. Henrique de Ferraz. Olha meu divulgador. Pega várias delas. No grau, grau. Se acendo aí. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau. Só não passa. Não, tu me quebra. Pega uma bebeca. No grau, grau. Só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau. Fala, joinha. Joinha. Pega uma bebeca. O Henrique passou bola. Júnior, se acerta é muito importante. O Henrique passou bola. A gente vai embora. Chuca na garupa. Bora, saca da joia. No grau, cuidado, chuca pra não atar tua bunda. Jainha, grau, alô Jainha, chega junto com o Jaião. Chamou no grau, chega junto com o Zeca da Joia. O maior. Chamou no grau, cuidado, chuca pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, chuca pra não atar tua bunda. Inclusive, quando a gente tocava no Popson, Zeca da Joia, meio da rua. Vendia aqueles, aqueles CDs, viu, Júlio? No meio da rua. Aquele CD. Camisada pedindo pra subir na garupa. A gente vai detonando. Camisada pedindo pra subir na garupa. Tem duas que é cabrizada pedindo pra subir na garupa. Então bora pra cima! Mega Robson! Mega Rob! Rob no bolero! Ronaldo, onda, oi, a primeira dama! O negão! Alô, Fábio! Daniel. Fábio Santos, Santos! É só tu acompanhar o novo. Dali, dali! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí? Tá socadinha na bocetada na novinha. Tá socadinha na bocetada na novinha. Tá socadinha na novinha. Um abraço! Um abraço! Acompanha o novo pequeno. O Alas da TS! Tá aqui! Tá socadinha. Meu Marlon! O Mauro, os tormentos. Socadinha na bocetada na via. Vai detonando tudo. Isso é bolero e a gente vai sacudindo. Mochila nas costas, radinho na cintura. E aí? Bonezinho pra vai! Só caçando puta. Bora, Renanzinho. Mochila nas costas, radinho. 0-0 aqui. Bonezinho pra trás. O Chris tá cantando, eu pego a melodia. No vale de favela, o ritmo é assim. Aquece no cacete, farmácia. Bruno é. E o Danilo GDC, valeu! Safado, puto, Bruno e a primeira dama, sempre, sempre. Chila nas costas, radinho na cintura. O quê? Bonézinho pra trás. Vai, vai encaixando. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando. Radinho, mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando. Puta, acaso no cacete, fama seja de Deus. Me chama de safado, puto cafajeste. Peço no cacete, fama seja de Deus. Me chama de safado, puto cafajeste. Bora pra cima que é o Robin! Bora saco de tudo! Pra mulherada, munição! Pode dar colabia. Pode dar colabia. Daqui a pouco tem Felipe Cabeçado detonando também. Léo Las Ligas lá do Guamá. GDG tá com a gente. Vai, meu amigo Saulo, toda a galera. Segunda. O Cicinho da Arena Mix tá com a gente. E terceiramente. E aí? Tenta. Um abraço pra você também. Olha a inimiga ficando de cara quente. E aí? Senta, bente, senta, bente. O Jack voltou a xero com a gente hoje. Ficando de cara quente. Senta, bente, senta. O Vavá dos Fantasmias tá de volta com a gente. Bora, Vavá! Comemorar, eu levo as gata. E aí? As gata, eu levo as gata. É? Que vamos embrar. Grande Big Big por ali. É fumaça, ele é a primeira. Olha o movimento. William também tá com a gente. E aí? O movimento que ela desce. Olha o movimento. Como é que ela desce, Bacurau? Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento. O homem mais forte do comércio. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Pra comemorar, eu levo as gata. Eu levo as gata. Eu levo as gata. O Patrick que tá aí? Patrick desce, veio dar uma forra hoje. Hoje. O Wallace também tá com a gente, com a gente, com a gente. E aí, Wallace, cai ou não cai esse Fluminense? No papo das crias já era. Tá na beira, né? Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar por cima daí. Hoje tu vai... O Mariano direto do Tauá. O senhor Wilson por ali também. Olha o galera que veio lá do Tauá. Um abraço! Eu sabia que ela viria. O Jorginho também, valeu. Sinalizou pra mim. E aí? Tá lotado de mina gostosa. Mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Rafael, aniversariante da noite! Eu pago, piloto vai ver cê na nossa. Bora, família Ferrari de boa! E aí? E aí? E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Como é que é? E ela vem, sacolejando. Um abraço pra Raíssa também, daqui com a gente. Valeu, Raíssa! Raíssa! Também. O Egido Una! Una. E aí, M40! Quer botar dona meu bem? Lucão e a primeira dama! Bora, Barbudo! Lá do Carroça, festa! Chega aí, Barbudo, rapidinho! Mais querida da terra firme. Guilherme Felipe Cabeçado já tá do meu lado. Já se preparando. Já ele vai chegar, vai assumir. E aí, Felipe? Chega junto, cumprimenta logo os nossos lançadores. Que, claro, já se encontram aqui nessa noitada mais do que especial. Nesse domingão bacana, domingo legal, aqui no Bolero. E nós, claro, estamos de volta pra arrebentar mais uma vez. Alô, Felipe! E aí? E aí, Fabinho? Vamos deixando tudo ok, tudo bacana, tudo gostoso, tudo legal. Fazer uma onda bonita hoje aqui no Bolero, a volta do Robinson. E um detalhe, o novo Robin, quando veio aqui no Bolero, eu estava lá em Santa Catarina, eu estava só seguindo os vídeos, as fotos, da galera aqui curtindo o Robson. Hoje, já me sinto honrado de estar aqui com vocês, dividindo esse espaço bacana, legal. Fábio detonando, já tem cobiçado, tem Júnior Eletrizante, Jefferson. Uma onda bacana hoje pra galera, viu? Apenas começando e o Fabinho vai detonando, detonando, detonando. Uau! Banda Maria Eugênia. Reformático, dá valor nessa aí, ó. O Bacurau, o homem mais forte do comércio. Não dá mais, é sem você. Você me faz enlouquecer. E não. Com você o sonho é grande. Baby, sem você não vou conseguir. E o show do homem. Meu amor, ouvindo nova dimensão. Onde está tão longe, baby? Não te vejo, fico a sonhar. DJ Gil, DJ Luiz, meu coração ele vai tocar. Galera que gosta, aquela sequência bacana. DJ Luiz, quero relembrar. Eu quero é te amar. Relembrei, Big Big. DJ Gil, DJ Luiz. Bora detonando hoje o nosso rap aqui no Bolero. Sucesso, show de bola, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. O King do Frango. Alô, alô, seu Roberto. E alô, oira, oira, oira. Robson, novo Mega Robson. Rafinha Divulgações também está aqui com a gente. Valeu, Rafinha! Um abraço! Via Tormento com a gente, todo mundo! Um abraço! Alô, família Teste! Tá com a gente também? Valeu! Lá vai mais uma, mais uma. Então aperta o play F10. Deixe seu impulso se precipitar. Tá curtindo pra relembrar? Dizer palavras vazias. Mega Robson. Esse mesmo aqui do Bolero. Não vale a pena você. É o robô na área. Área. E aí? Fere sem se ferir. No bacinho, vai, filha, vira no bacinho. Olha como é que é. Meu bem, vira no bacinho, no bacinho. Viver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Esse conhece. Esse sul, vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. E agora? Ninguém fere sem se ferir. Meu bem. Só quero te ver feliz. Um abraço, meu nosso amigo Rodrigo da Coca-Cola. Isso aqui presente com a gente. Ele e a sua primeira dama. Claro, conhecendo o nosso hobby. Um abraço pra você, meu Rodrigo. Sinta-se em casa. Sinta-se abraçado. A gente espera você aqui mais uma vez. Essa segunda no Caribe. Toma! Ele é a primeira dama. Só eu e você. Lá vem a eletrizante. Lá vem aquela que machuca. Aquela que machuca. Que mexe, garoto. Os dormes sujos aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Pode crer. Alô, desce, desce, desce. Bora, Jack Paula. A todo mundo. O número 10. Mais alta do pop já na área. Área. Alô, mais alta, mais alta, mais alta. Tempo sonhei. Tá do ladinho. Com esse grande amor. E o quê? Num lugar tão bonito. Pena que tudo acabou. Então. Queria que você entendesse. Sou louco por ti. Vem viver aqui comigo. Até o fim. Quando é o Popi. Da sua voz. Agora, agora, agora. Cadê Chico Bia? Meu amigo Celo GDG, um abraço pra você. Aqui no UF10. Queria que você entendesse. E eu? Sou louco por ti. Vem viver aqui comigo. Vem, vem. Até o fim. No barão vermelho, eu vou te encontrar. Você está lá. Como é que é? Vou me apaixonar. Eu sou o barão vermelho e você é também. Eu sou o automotivo que conquistou o Pará. Manda, quer mais. Felipe do Lava Jato, Mil Grau e a primeira dama. Pra se falar de amor, bem alto, vai. Eu já vivi o amor e posso falar. E aí? Tudo que eu quero é me. Vou deixar bem baixinho, eu quero ver vocês. E uma só voz aqui. Eu não me vejo mais. E sabe, canta. Entregando a outro alguém. Isso. Como é que é? Mentir. Bora, meu gerente, Léo. Alô, Irã. Segura, garoto. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei outro amor foi. Família Tormento, com a gente, bora. Quem procura, acha. Outro amor. Comigo o bagulho é doido, eu vou misturar agora. Bora detonando, DJ Fábio detonando, sacudido. E vambora sacudido no bolero. Vambora sacudido, DJ Fábio. Vambora, vambora detonando. Vambora detonando. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Quando me amarro em alguém, não consigo controlar o sentimento que vem. E vai dançando que o Fábio vai tocando. Fale tudo agora, fale se me amas. Então fale, não puxa de mim agora. Sério, Rafinha, Val Ramos, Bebe Santos, valeu! Bora, GDC! E aí? E aí? Danilo e o Bruninho! E elas ao lado, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre! O número 10. Não adianta fingir, vai preparando o começado, já já você! Aquecendo a garganta, né? Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorar. Triga Love, aqui, toma. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Renanzinho, tá de boa. E aí? E era de dia, era de tarde. Sidney, Samir, Sidney Belo, Mix, a primeira em cima da dama. Um abraço do Fábio. DJ Fábio. Vai dormir, ficava em cima de mim. DJ Fábio, the best. E vai, vem, e Júnior de Idade, o prefeito dos Jurunas, Murilo Ouro, Júnior, DJ Joinha Bob. Tá todo mundo aqui no hobby. Ei, o robô vai te pegar. Ela que me chama, me abraça. Égua, moleque. Aí o comando! E aí? E aí? Eu te dei o meu amor e você recusou. Eu fui um bobo, como um louco, te amei que nem... O galera do Carroça Festa com a gente, um abraço! Eu fui... É o grande amigo Cabeludo! Eu jurei! Toda a galera com a gente! Um abraço a vocês, obrigado de coração, viu? Todo mundo no hobby! Mas ninguém pode comandar... O quê? O impulso do coração... Barbearia do Luquinho! Vou lá fazer a barba. Outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. Tem pinça lá, tem. Loucura vai ser de novo. Júnior, pra pinça. Mentira, mentira, eu não posso acreditar. Mentira, mentira. Daqui a pouco tô descendo aí com o Bacurá. Mentira, mentira, eu não posso acreditar. Não é mentira, não. Mentira. Mentira, eu não posso te perdoar. Tem mais uma, tem! Lima, meu Hobbs. Nessa segunda-feira, lá no Caribe, show, tem o Hobbs. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. E aí, Big Big, é? Cadê o papá, bicho? Bora, William, tá com a gente também. Lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Júnior, solta por enquanto a emoção. Alô, Bruno João, um abraço, meu brother. Ela é um sorriso pra galera que veio do Tauá. Tá todo mundo aqui com a gente. Tá no Robin. Se eu puder, deixa eu ver você. Ô Mariano, quero que saia dessa noite. Eu vou te ter em fim. Felipe, nosso amigo Edito Luna, aqui com a gente, o M40, o PH, galera que veio da cabanagem. Um abraço a vocês, valeu! Valeu! Ele dá valor! Meu amigo Beto do iCloud também! E aí, mais alta! Um abraço! Se brega, fruto sensual. É mais um fenômeno que faz você delirar. Come aqui, come aqui. Ela é o sonido que vai tocar. Começou cedo, ó. Na força jovem, eu sou do Tauá. Tá bebido já. Meu sonido. Bora, Thaís, bora, Thaís, Thaís. Tá. Aonde o Fábio começou, Júnior, foi? Tá. O Mike do Insta aqui com a gente. O único doido, ele, meu parceiro Fabinho. Também tá aí com a gente. Abraço, Fábio, pra você. E toda a galera. E doidando, tomando aquele show legal. Valeu! O Bruno Show, os homens sujos também. Valeu! Vila! Vem dançar! Rodrigo Carvalho! O homem das produções! É contigo, Rodrigo! Ele dá valor nessa aqui! The best! DJ Fábio takes your imagination to the limit. Padrão e qualidade quando para o show. DJ Chapo bata melhor seleção. E nosso parceiro Celo da GDG também tá aí com a gente. Abraço, Celo. Pra você, o Bison, o Tega Gomes, ele, o Bill, o meu parceiro, o gordo, ele, a primeira dama Marcela. E a nossa aniversariante da noite hoje, Rafael, que é Robi na veia. E o show do Robi. Vou e tocar o... minha saideira, Felipe. O Sheik também veio, viu? Direto de Dubai. Dubai. Alô, Sheik. Dubai, moleque. Lá vai a saideira do Dash Libre. Toma! Toma! E que por podre que se quebre. Lá vem! Essa é a música do cara que tem sogras. Eu chegaria mais cedo. É a tua. O meu sonho é arranjar uma sogra. Assim que eu não vou me prejudicar. Enquanto, amiga, logo. Enquanto isso, eu tô tentando. Mas já, pessoal. Te amiga logo. Outra hora pra poder se enterrar. Enquanto não arranjo a certa, eu vou me divertindo com as erradas. Outra hora. Quero jeito. Outra data pra poder se enterrar. Ronaldão! O Negão, Fábio Santos, Muraria. Um abraço, um abraço, um abraço. Minha ausência na minha. Essa galera é Robi. É o Robi. Se eu tivesse pelo menos Eu te ir pra namorar e ela dizer, tu não vai tocar hoje. Mesmo a sua extremoção, mas você tá... Eu vou ter que dar de 3 socos na costela. Outra. O pescoção. Se enterrar. Pra dormir satisfeito. Tem bom dia marcar. Olha o Diogo. Outra hora empolgando, outra data pra poder se enterrar. Fabinho Detuna! Mega Robson! Se nem fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade. E aí? E aí? Deixa eu mandar um grande abraço. Meu grande amigo Loro, presta atenção. Aí da Hilux. Aí, Loro. Um abraço pra você também. Nome da Hilux. Loro, presta atenção. Como diz o Siqueira. Alô, Loro, presta atenção. Sabe quem tá aí? O bicho que um dia foi crocobicho. Vitor, galera da Tamoios, o gesto do Uber mais alta, o Léo. Se essa força, força, e o bagaço da Cidade Velha também.